Alpha, descend to 2,000 feet, KNH 1017. It's clear, final X-ray approach, runway 10, south over 4, established, all localizer. We have a departure at 1835, just to confirm that you have reached your flight plan. Stand by, it's clear. Thank you. So 021 Alpha, complete final X-ray approach, runway 10, observer, then call tower frequency 118.95. And I'm at a small manner of fire to complete the approach, FTL 021 Alpha, over 10. Over time, FTL 021 Alpha, establishing a left runway 10. Copy 021. I have inside, check landing gear, clear to land the runway 10, wind 160 degrees, 08 knots, QNH 1017. Clear to land runway 10, FTL 021 Alpha. Power transition. The first airway is Apollo 10, then according to our flight plan route, score code is 5551, the dash control, 120, decimal 80. For Excelsior Fox, 920 Papa, we have one copy, we are clear to destination Golf, Victor Alpha Charlie, runway 01, cycle 390, first airway above route 10, flight plan route. The score 5551, next frequency 120.8, we just need to copy again the departure. Departure is Puka, Papa, Uniform Charlie Alpha, and transition is Zika, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Depart Puko, transition Zipar for X-Redman Foxtrot 920 back. Correct, so you come right for setup and push. We call you fully away. Sinal estabilizado com 1097. 097 pegou e comprou o procedimento chama de terreno 18, aproximado 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, gol 1097, final ILS, pista 10, taxa travada. Gol 1097, continua a aproximação aguardando pista livre, ajuste de altímetro 1097. Ajuste 1097, aguardando pista livre, 1097. TAP 021 Alpha, on the ground 32, turning right Foxtrot, ground 121.1. Right on Foxtrot, 21.1, let's go. 021 Alpha. Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha, advert to taxiway Alpha, maintain position before taxiway Juliet. Taxiway Alpha, hold before Juliet, Portugal 021 Alpha. Chancellor 50 grau 099. Livre pouso 90, 1097. Maintain position, Portugal 021 Alpha. Holding position, Portugal 021 Alpha. 9097 no solo, aos 36, libere à direita Fox Alu 21 décima ONU. Direita Fox 21 no ONU, agora no 097. Salvador, Starway 920, Papa, Sandy 11, requesting pushback. Excellent, my Foxtrot 920, Papa, cleared Star Atom push, come right for right to taxi. I call you for taxi, excellent, my Fox 920, Papa. Salvador, 097, Devon, Papa, thank you. Zona 097, táxi autorizado via Alfa, Kilo reporta na saída do Pátio 3. Alfa, Kilo reporta na saída do Pátio 3, voo no 097. Fala, Xanã 6355. Prossiga 6355. É, nosso plano já tem? Ainda não. Ok, vai dando. Boa tarde, 9209, Tanque 590. 9209, da presente foi direto TAP, desce inicialmente a uma centena. Maravilha, presente TAP, desce inicialmente uma centena, 9209. 6327, posição 13, puxa o elemento. Aguarda, chaname 327. 327. Vai 9209, cancelado as expressões atentes, desça para 3.000 pés, ajuste no 017. 10017, desce para 3.000 sem restrições, rota 9209. Já o 08, a senhora identificação autorizada a chegar na Mário, já no ideal de descida? Adião 08, estamos com contato radar, 55 milhas, sudoeste do VR do Salvador. Siga até o guia 04, vamos na 097. Guia 04, 097. Pro 620, vou direto e TAP, desce inicialmente uma centena, ajuste no 097. Grande TAP, desce uma centena no 097, voo no 620. Starway 920 Papa, ready for taxi. Auxiliary, my Foxtrot 920 Papa, cleared to taxi and your only point runway 0 via main apron and taxiway India. Only point contact tower frequency 118.95, QNH 1017. QNH 1017, taxiing to only point 10 India, 118.95, extended my Foxtrot 920 Charlie. No 620 para informação, tráfego, posição 3 horas, 17 milhas, tráfego no rumo norte, mantendo o nível de voo 090, Charlie 208. Seta 7, desce para uma centena, voo no 620. Avião 09 para informação, tráfego 9 horas, 16 milhas, no rumo nordeste, passando 150 para uma centena, um Boeing 737-800 pegou. Avião 08 da presente inicia a descida para 3.000 pés, eixo na 097. Avião 209, desça para 2.000 pés, eixo na 097, autorizado a final do procedimento ILS-SP, reporte estabilizado. Ok, desce 2.000 pés, 1.017, está autorizado ILS, reporte estabilizado, final 209. 620, confirma a razão de descida? É, no momento, 1.600 pés. Azul 2, 1, Alfa, Bravo Divide, Juliet, Gate 10, 1-1. Juliet, Gate 1-1, FTL, Juliet 1-1. Fala após o parqueamento do site, está liberado o puxo do MET-17? Depois já é Portugal, o Xenon MET-3-17. Ok, prossegue o puxo após o Portugal passar o MET-3-17. Uno 620, desce da 090. E desce para 090, gol Uno 620. Eita, prefeito sair da EL, Leda pós-mótiva. Apenas o 10 aerovia, após conforme rota do plano. A tela transponde a 5005, controle 12080. Que é atualizado Guarulhos, 360. Decola 10, primeira curva direita, da Eule da Mótima para interceptar Pesulo 10, a Porta Baté e Guarulhos. 5007 aciona e 1208 controle, o 6355, portão 612. Sim, 6355, por gentileza, nota que o senhor tem o Pesulo 10 até Taubaté? Afirmativo, até Taubaté. Sim, vou coordenar com o centro, eu tenho o Pesulo 10 Piraí, um baixo e Pesulo 44, só um minutinho. Ok, grato. 7, gol no 620. X-Ray Lima Fox 920 Papa, climbing level 390. Ray Lima Fox 920 Papa, weather contact on departure, climb to flight level 390, book a departure. Okay, climbing level 390, book a departure. X-Ray Lima Fox 920 Papa. É 2000 pés, ajuste no 097, autorizado a sinal do IDTQ, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, gol no 620. Hello, good evening again, Chile 1361. Do you have any notice about the old flight plan? Sorry, Chile 1355. Boa tarde, azul 4118, formação novena, pode tocar. Sente agora, azul 4118. Agora. Oi, Salvador, boa tarde, 9209 da Tama, milha do externo, baixar para baixo. Tama 9209, boa tarde. Ajuste de altímetro 1097, autorizado pouso, pista na 0, vento 170 graus, 07 longe. Livre pouso na 10, 1097 altímetro, Tama 9209. Autorizado via pátio indo, ponto de espera 118, direcional 95, ajuste na 0, 197. Pátio indo, ponto de espera 10, 195, puxa, né? 637, estado 1017. 0, 17, autorizado a final do IADCC, reporte estabilizado. Desde da restrições, ABC para 2, meu pai, autorizado ele é XK da 10, vai dar 0. já pedi autorização do 418. Aguarda, prepara a saída da voz, o azul 418. ILS, gol 1620. Gol 1620, completa sinal do procedimento. Chame a Torre Salvador, 98-95. 1895, obrigado. Avião 08, autorizado a sinal do procedimento. ILS, X-Ray, pistola 0, chame estabilizado. QNH 1017. Chame lá estabilizado, já avião 08. Sala 9209 no Sala 53, direita Eco, Sala agora no 211. 211 na direção 9209. Sala 6327, autorizado a decolagem, pistola 0, vento no 70 graus, 089. Vindo com 10, Sala 37. 209, táxi autorizado via Alfa, chamante seu Juliette. Via Alfa, seu Juliette, Sala 9209. Justiça altímetro 0017. Trago Guadalhão 11 de alto. Ok, certo. 4118, copy. Confins autorizado, 360, decola 90, curva direita. Puxa de saída agora, após elefa, após o U2 do Neurovi, conforme a rota. Acena transponder 5003, controle 120, decima 80. Graças, autorizado Confins, 360, decola da 10, curva à direita, poderia confirmar o nome da saída? Agora, após elefa. Agora, após elefa. O transponder é o 5003, controle 120, decima 8, azul 4118. Primeira aerovia, pés do 2, ainda pode conforme, o azul 418. 37, ela fez o 21. Chama pronto, portão 3. Falou, Chané, 6355, posicionamento, portão 62. Chané 6355, estou verificando junto ao FMC e CGNA com relação ao rota do senhor. Você vai seguir o que a gente tem ou o que você tem? Tudo bem, a diferença é relativamente mínima, senhorita. Praticamente mesmo até Piraí. Não há problema pela gente, se puder autorizar aí, sem precisar checar lá, a gente vê, não tem problema nenhum. Ok, então essa é a nota que eu tenho aqui, APZU 10, Piraí, Umbarde, APZU 44 e Pagog. Perfeitamente. Via Juliette, portão 7. O Xané 6355, após o Airbus da San Cruz até agora, está autorizado iniciando o portão 62. Já após o Airbus, é livre, puxa o estacionamento para o meio, Xané 6355. Autorizado Nacional Guardião 08. Guardião 08, completa final do procedimento, chame a Torre Salvador, 98, decimal 95. 98, 95, Guardião 08. Salvador, Guardião 08. Guardião 08. Guardião 08, 082. Estabilizado o localizador. Poderia confirmar se pode sair do campo. Visual, vento no 5 graus, 89, o ajuste de altimetro no 097. Grupo de 9.700 pés. Ok, ficou grato. 1620, gol 1620, vou solo ao 57, livre táxi à direita, chame o controle de solo 121, decimal. 211? Sim, 1211. Ok, chamando, obrigado. Salvador, gol 1620, vibrou. 1620, via Alfa, chamando sua Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol 1620. Thiago Álvares. Plano IFR cancelado ao 58, base pela direita autorizado, reporte na base baixado e checado. Ok, Guardião 08 de fábrica. Chame na final da 17. Chamará na final da 17, Guardião 08. Solo 1097 com a novembro, solicitou autorização a confim. Solo 097. Autorizado CA Bravo Charlie Foxtrot, via peso 121, Rudig, restante conforme. Nível 360, saiu da árvore após Elefa, decola pistola 0 direita, código 5006 e controle 1208. Confins 360, peso 121, no arvor Elefa, decola 1-0 com curva direita. 5006-1208, bom, 0907. Salve, recebeu? Gente, correto, chama pronto, portão 06. Da Juliette, gol 1620. Juliette, direto, portão 02. Juliette, direto, portão 02. Ok, obrigado. Oxalé, 6355, potássio, 104 na bosta. São 3:50, alternado ao galeão. Final 1-0, Oxalé, 63, está tirando. Juliette, 355, Índia, ponto espera, torre no noite desse 95, adiciona 097. O voo 1620, após a passagem do Airbus 318, 318, da Oxalé, ingressa Juliette, portão 02. 37, após o Oxalé, ingressa 02, 620. Juliette Papá, aciona identificação, reporte no ideal de descida, recebe para a posição no 7 de Salvador? Prossegue na fora da rotatória, o Juliette Papá, o meu papá Juliette Papá, decide estar aqui, correção, deixa parar no 1500 pés em condições visuais, ajuste no 097. Canal 6327, vou direto, e o NEP? E o NEP, né, 327. Azul 69, informação 90, calibrando 2300 para o 150. Azul 69, 18, essa é a identificação, desça para 3.000 pés, ajuste no 097. para 3.10.1017, confirme, 1, 2, 3.10.1017, identificou, azul 6918. Azul 6918, desça para 3.000 pés, 3.000 pés, ajuste no 0.97, da presente voo ITAP. Da presente ITAP, 3.000 pés, azul 4.069, perdão, 6918. Qual foi a prova de Léo, se você não é na 327? 327 foi autorizada para ouvir o MEP. Gente, mas solicita aí Léo, o MEP 327. Sou a prova de Coral, o MEP 327. Sem Coral, o MEP 327. Negativo, sai como número 1 na aproximação. Claro, vai manter somente 2909 indicado. Cada. 418, livre no 03, chame táxi. Autorizado, 418. Decolada ao 03, controle Salvador, frequência 120, décima 8. 1208, 6355, boa tarde. 1208, controle Salvador, aquele muito boa tarde, o Xanea 6355, decola, seu escuta. Xanea 6355, acione transponder 5005, aguarde contato radar, após 2000 pés, vou direto e luda. 5005 acionado, após 2000 voletos, obrigado, Xané, 6355. Pego 5007, modifique para 5005. 5005, modifiquei, senhorita. É. 6355, agora a ciência do contato radar, 2000, Oeste do Rio de Salvador. Teste, cruz 2000, vou no livro, apresente, Xané, 6355. Está autorizada a chegada a Mari, desce para o 050. Desceu da Mari até o 050, 960. 10, a bordo, autonomia 4 horas. Gente, autorizado Índia, quanto espera, torno no 8, desce para o 95, ajuste o 0, 96. Confirmando o 0, 0, 1, 7, o azul 4, 98. 10, 1, 7, está autorizado até a ponto de espera, quando lá torno em 2, 5, 4, 1, 8, 4. Controle Salvador, boa tarde, eu passo 3, 2, 2, 3, 1, no sentido da November. transfere. Livra 190 para 170. Gente, o passarinho do 2231 já na prova de TAP? Afirmam. Passarinho do 2231, desça para nível de voo 1900, entrando a prova de TAP, passarinho do 2231. Descendo para 1900 na prova de TAP, 2231. O Fuga é coordenado com o recife de escola na prova de ponte, com o metro da execução. Tarde. Obrigado. Via 320, 340 nível, saio da Puca, transição, confirmando, saio da Mama, transição, Lenin. O código 5013, controle 120, destino 80. Sectorizado Petrolina, nível 340, na upper 120. Saída Momo, transição transponder 503, do controle de Salvador 208, destino 304. Correto, chega pronto, deixa bem que o acionamento é chega 304. Reportará pronto, cuidado. As inscrições à frente, desce para 2 mil pés, ajuste 1097, autorizado a final e ele aceitou para pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. É, desce para 2 mil pés, 1097, autorizado ele aceitou, formado estabilizado, não há restrições, então, na nossa descida. Obrigado, 4169, boa noite. Passarelo 2231, confirma indicada. 2409, 2231. 2231, reduzir para 2209. Reduzindo, 2209. Doutor Salvador, boa tarde, 3192, informação 90, boa tarde. 3192, essa é a identificação, desce para nível de voo 1110 na chegada à Mare. 110, chegada à Mare, tá? 3192, obrigado. Again, this is LAN Chile 1351. Do you have any information about our flying plan? We understand that you have already our flight plan. Is this correct? Your flight plan, your departure time is 1950 Zulu. Your flight plan will be activated in our system in about 10 to 15 minutes. Okay, so our slot is 19050. Thank you very much, and we are waiting for our clearance in 10 or 15 minutes. Thank you very much. LAN Chile 1351. Roger. Clearance, LAN Chile 1355. Do you have information for us? Not yet. As soon as we get the information of your flight plan, we will call you for lead back, okay? Thank you. LAN Chile 1355. Telegram 355, chame Recife, 251, alternando no 3395. 251-3096, boa, 3305. 2231, pode prosseguir na descida ou está restrito uma centena? Tem inicialmente uma centena, 2231. 31. É a 31409, puxa back acionamento. 309, puxa back acionamento, puxa back acionamento. Livro de deck de treinamento, o chame é 3 ou 4. O 4118 autorizado direto Elefa. Elefa, 4118. Número 2231, no livro descida para nível de voo 090. Descendo 090, 2231. É 3192, desça para uma centena. E aí, nosso azul 6908. 908 da Azul, completo procedimento, torre 9895. 1895, boa tarde, azul 69, 18, obrigado. Torre 9966, desça para 2000 pés, 2108, autorizado ao final do procedimento, elétrica que foi reporte estabilizado. Descendo para 2000, vai reportar estabilizado com 1018, na 9966. Posição, gol na 097, posição número 5. Por conta disso, chame táxi, confirmando, chame o pushback, o 097 da Gol. Gente, tá pronto pro puxar também o 097? Totalmente pronto, chefe. Tiro 1. Nível 05, chame táxi, gol na 097. Nível, gol na 097. Uma da passarela do livro desse separa 3.000 pés, justo no 098. 3.000 pés, com 098, 2231. A 3192, confirma indicada. A 270, até 3192. 0192, reduza para 2309. 0-0-3-1-9-2. Confirmando na 0-1-9 e depois na 1-0, azul 6-9-1-8. O ajuste é o time 1-0-1-8. 1-0-1-8. Dois, dois, três, anos, da presente, foi Duna, descendo para 3.018. Duna, 3.018, chame Recife, na 288, alternando no 260. 288, 260, boa tarde. Tá. É. 3.192, desça para nível de voo 050. 050, na 392. A bordo. Bom, 46 a bordo, nosso alternado em Recife com 3 horas. 6998, um solo aos 17, livre táxi próxima interseção à direita, chame controle solo 121, décimo 1. Chame controle solo 121, décimo 1. chamo solo, agora 121 decimal 9 azul 6918. Muito obrigado, lindo táxi. 121 decimal 1. Decimal 1, tem razão, cara. Obrigado. Solo de Salvador, azul 6918. Boa tarde, está ingressando na Alfa. Azul 6918, Alfa, mantente da Juliette. Alfa, manterá antes da Juliette. Azul 6918. 1097 para o táxi, tem 179 a bordo com 2:40 ao certo novo galeão. Ok, livre táxi, pátio Índia, Alfa, ponto de espera. Pátio Índia até o ponto de espera do, da 190, 1097. Ok, 1097 inicialmente mantém posição. Mantém posição, aguarde para o táxi. Tem passagem a aeronave da Ocean, né? Segue como número 2 até o ponto de espera. Ponto de espera 1895, ajuste 1098. Aguarde e segue o Chanel agora, 1095. Neto Renan, 1895. 2895, bom trabalho. Período 2231, desce para 2000 pés, ajuste 1098, autorizando a final de ILS-XR, porta estabilizada. 2000 com 1098, vai portar estabilizado no ILS-XR, 2231. Vento 970 graus, 08 nós, o ajuste de altímetro 0097. Livre ponto com 1017. Zona 92, canceladas as inscrições à frente, desce para 3 mil pés, ajuste 1018. 3 mil pés, sem inscrições, 1018, na 392. 1998, Graça Juliette, porta 03. Confirme, chavão, azul, 1098. Afirmo, Juliette, porta 03, atento ao bug da Gol. Juliette, portão número 3, atento ao Boeing da Gol Azul, 6998. Fica atento ao bug da Gol. Se julgar necessário manter a posição, a gente pede a aeronave da Gol para taxar um pouco mais à frente. Tá tranquilo aqui, pro 6399. Sim. Obrigado. 6314, autorizado a alinhar e manter pistão zero. Alinhar e manter pistão zero, 6314. O aeródromo 2231. 2231, completa esse novo procedimento, chame T, Renan 8, 95. 2235, 2231. Bom, Salvador. One, two, one, three, five, five. Salvador. aguarda, pista livre. Aguardamos. Gol 9966 no solo 22. Levei táxi agora, primeira interseção à direita, chamei o solo 121, décimo 1. Livro à direita, 21, 966, boa. Salvador, boa tarde, 1966, livro. Boa, Juliette, Alfa, Pastor São Juliette. Alfa, Pastor Juliette, 966. Confirma, tá 3217? Tô 3217. Confirma o horário, plano, por gentileza? Não tem no sistema. 1925. Salvador, Azul 4206, boa tarde. Azul 4206, sendo identificação, desça para o 050, reduza para minimalista. Você segue como número 3, pistão no 0 de Salvador. No momento temos um tráfego prosseguindo para a pista 17, transporte de infância. Reduza para minimalista a fim de evitar o empate com o mesmo. 7, 050, reduzindo 4206. R$ 2.000, ajuste no 098, autorizado a final do procedimento do LFC, reporta estabilizada. Gente, R$ 2.000, LFC 3, autorizado, reporta estabilizada, 3.9. Mais quanto, prossiga. Confirme a localidade. É Salvador, a Confins, 3217. Gente, vou chutar com a sala S. Não estou conseguindo encontrar o ponto de voo tampouco no sistema e tampouco no repetitivo. Vou chutar com a sala S só um minuto. Tá joia, obrigado. Passaredo 2231, voo autorizado, pista 90, vento 150 graus, 08 nós, ajuste altímetro 09. Livre pouso 9902231, baixei e travou. Oxené 6314, decolado aos 24, controle Salvador, frequência 920, décima 8. 308 com Salvador 6314, boa. 6314, controle? Controle, boa tarde, 6314, passando 1500 pés. 314, mantém o rumo de decolagem até 3000 pés, devido a tráfego e aproximação pista 17. Após 3000 pés, está autorizado voar direto mesmo. For you, I don't know if this flight plan is yours, because we have two of La Chile. We have a flight plan to Guarulhos and one to Santiago. Which one is yours? To Guarulhos, La Chile 1355. Roger. La Chile 1355, your tour from Salvador to Sierra Bravo Golf Romeo via Pozulu Azul, Taubaté. Then, position, Alpha, November, Sierra, Uniform, Golf, 1 Alpha, then is filed, 382, the flight plan, the flight level, dial departure, then Martin transition, departure from 1010 after departure, right turn, score code, 5033, departure control.